Maravilhas daqui. E na semana em que Ana Krukamp, idealizadora do Parque das Aves, recebeu o título de cidadã honorária de Foz do Iguaçu, o destaque do quadro Maravilhas daqui vai, claro, para o santuário criado em 1994 pela família Krukamp aqui na Terra das Cataratas. Mais que uma atração turística, o Parque das Aves é também um centro de pesquisa e reprodução de aves ameaçadas de extinção, contando atualmente com cerca de 1000 animais, entre aves, borboletas e répteis, distribuídos em viveiros gigantes ao longo de 16 hectares de mata nativa. Um dos diferenciais do Parque das Aves é o contato direto com os animais, com os visitantes podendo até mesmo empoleirar aves no braço. O Parque das Aves fica localizado na Rodovia das Cataratas, poucos metros antes da entrada do Parque Nacional do Iguaçu, e abre todos os dias das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Moradores de Foz do Iguaçu pagam apenas R$ 6,00 para conhecer o atrativo. Outras informações no site parquedasaves.com.br ou pelo telefone 45-3529-8282. Só não vale ligar lá perguntando da Dona Ema, tá? Porque isso aí já não tem graça nenhuma, eles já estão de saco cheio desse trote que a molecada passa lá.